Chega sexta-feira, ela quer ir pro rolê. Não marca bobeira, trampa a semana inteira. Ela é vileira, tipo aquelas mina de fé. A própria beleza age na pureza e sabe do jeito que é. Hoje é noite de curtir a vida. Despreocupada, mas muito bem resolvida. Experiente, independente, extrovertida. Paga seu Uber, seu cigarro e sua bebida. Fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca. Ela é toda, toda faz cara de bobo e quer mais que se foda. Fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca. Ela é toda, toda faz cara de bobo e quer mais que se foda. Louca, toda boa, maravilhosa. Vem jogando, vem, situação perigosa. Mas sabe que tem, uma sintonia tem. No fundo nós sabe bem que isso que importa. Então vamos nessa, vamos embora só. Entra, apaga a luz e fecha a porta. Nós se desfazendo e se refazendo um corpo só. Aproveitando o que ainda tem de melhor. Sem ver a hora passar, sem celular, sem preocupação, sem se estressar. Fumaça que sobe faz o corpo relaxar. Bunda que desce faz a mente delirar. Deixa eu te admirar, sem pensar na despedida. Dá tapa na sua bunda, chuca na melhor batida. Eu sei que a vida tá corrida e que amanhã é incerto. Só que cada reencontro te traz pra mais perto. Fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca.